mãe. Eu nunca os escutei, mas tenho a certeza que sempre eu os amei. Que saudade esse eu estou sentindo. Queria ter vocês pra ficar junto comigo. Pai, mãe, eu nunca os escutei, mas tenho a certeza que eu sempre os amei. Que saudade esse eu estou sentindo. Queria ter vocês pra ficar junto comigo. Que saudade esse que eu estou sentindo. Queria ter vocês pra ficar junto comigo. Pra mim não é fácil estar sem vocês. Ocasião deste mundo os levou de uma vez. Mas eu vou fazer o que vocês queriam. Vou plantar o bem e construir uma família. Pai, mãe, eu nunca os escutei, mas tenho a certeza que eu sempre os amei. Veja só, irmão, veja só, acredite. Amigo, planta o bem e não te leva pro desvio. O que eles vão fazer quando eu não te aguentar mais? Não importa o que aconteça, valorize os seus pais. Amizade de verdade, neles você encontra. Pense nos seus pais, moleque, e não apronta. Um amigo de verdade outro dia me falou: não importa o que aconteça, valorize o amor. Meu amigo de verdade, que agora eu vou falar. Um abraço pros meus pais, que pra sempre vou amar. As pessoas verdadeiras, agora vamos falar. Valorize os seus pais, que pra sempre vão te amar. Pai, mãe, eu nunca os escutei, mas tenho a certeza que eu sempre os amei. Que saudades que eu estou sentindo. Queria ter vocês pra ficar junto comigo. Pai, mãe, eu nunca os escutei, mas tenho a certeza que eu sempre os amei. Que saudades que eu estou sentindo. Queria ter vocês pra ficar junto comigo. É isso mesmo, da lua chegando no som da rua. Na humildade pura, cada um na sua, né não? Na minha opinião, o que a família pode, preste atenção. Se vê no sofrimento da sugestão, lhe mostra a luz e também mostra a escuridão. Porque conselho não se dá, se vende a das antigas. Escuto esse ditado no decorrer da minha vida. Mensagem recebida, não ignorada. Adquirida para melhorar minha caminhada. Graças a Deus tenho meus pais, imaginar de perdê-los já falta faz. Me ensinaram a dar um trampo com 60 anos, mas não param com adianto. Minha coroa aí, nos serviços gerais dá para ti. Mesmo sem motivo, consegue sorrir. Representa Libra no começo do mês, um qualquer vir pra ajudar no barraco. Se não, parece que o clima fica pesado. E meu velho no bar, vendendo cristal Skol, jogando bilhar na rua, eu ouço os loucos citando colar no bar do Zé Caroço. Um orgulho pra mim, não importa o que diga o Zé Povinho, é sim. O exemplo que me serve, me desculpa pai e mãe. Às vezes pareço um moleque, eu sei. No meu dia a dia, nas atitudes já errei, mas continuei, não parei, muito obrigado. Por tudo que a mim foi ensinado. Esse som é dedicado a todos aqueles que não têm os pais do seu lado. Esse som é dedicado a todos aqueles que perderam alguém no passado. Pai, mãe, eu nunca os escutei, mas tenho a certeza que eu sempre os amei. Que saudades que eu estou sentindo. Queria ter vocês pra ficar junto comigo. Pai, mãe, eu nunca os escutei, mas tenho a certeza que eu sempre os amei. Que saudades que eu estou sentindo. Queria ter vocês pra ficar junto comigo. Eu não posso acabar com seus problemas, dúvidas ou medos, esse é o dilema. Mas posso ouvir você e vamos juntos procurar a solução pra não ficar no escuro. Eu não posso acabar com suas mágoas e as dores do passado, talvez retardá-las. Também não posso decidir o seu futuro, mas posso lhe mostrar caminho claro e seguro. Eu não posso traçar ou impor, mas acredite, meu filho, também sinto dor. Felizmente é assim pra muita gente, mas não seja desistente. Na vida siga em frente, seja valente, esteja ciente. Seu ente querido, perdido amigo, só quer te ver, você ter lembranças boas, acredite. E não somente o último momento triste, quando morreu. Depoimentos do outro lado não existe. O que aconteceu, com quem desceu, com quem desceu. Tá escrito na Bíblia, após a morte existe vida. Então não duvida, acredita, e vê se leva a sua vida. E vê se não complica e não dá trampo. Para quem está vivo, disse te amo. Ainda outro dia, então valoriza, vamos. Quando sofrer você vai ver que é só eles que estarão do seu lado. Não importa o que acontecer, momentos bons também ruins, é assim que vai ser. Por isso, pessoas, lhe desejamos muita força. Espero de boa que esta ideia vocês ouçam. Me tirarão aqueles que eu podia crer. Infelizmente é assim pra muita gente, pra muita gente. Mas acabarão os meus motivos pra viver. Mas não seja desistente, na vida siga em frente, seja valente. sempre em frente, sempre em frente. Mas não seja desistente, na vida siga em frente, seja valente. Sempre em frente, sempre em frente, sempre em frente.